Você sabe que desistir de si próprio é uma coisa muito difícil. Pensa um pouco no que eu estou te dizendo. Desistir de si mesmo, daquilo que eu orei, da velha natureza que ainda luta dentro de nós contra a nova natureza. É ou não é, meus irmãos? Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse: fazei morrer a vossa natureza terrena. Lembra dessa palavra? Fazer morrer o velho homem não é simples, mas é possível pelo poder de Deus que habita em nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra. Lá no capítulo 5 de João, veja na sua Bíblia, no capítulo 5, é muito maravilhoso que o Senhor nos fez novas criaturas. O Senhor tem nos dado o Espírito dEle. E por causa do Espírito dEle que habita em nós, nós temos força para vencer todo tipo de luta. O Espírito Santo também desperta uma fé viva e nova em nós. Diz aí, no capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Bom, esse homem para mim tinha mais do que paralisia. A paralisia, que ele não podia mais caminhar, provavelmente nem movimentar os braços. A paralisia que aparecia, a paralisia visível, era fruto de uma paralisia invisível, que as pessoas não enxergavam, mas o Senhor Jesus enxergou. Por que que esse homem estava doente? Veja o verso 14, eu não li, mas um pouco adiante, o verso 14 diz: quando esse homem já estava curado, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. Por que que esse homem estava doente? Neste caso, não estamos falando de todas as doenças, mas neste caso, porque aquele homem cometeu algum pecado específico, e há muito tempo atrás, afinal ele já estava 38 anos doente, e esse homem então, ele por causa de fruto de um mal, uma coisa que ele fez, ele paralisou, ele travou. Essa era a causa dele. Agora me acompanhe. O que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias que o Senhor Jesus curou esse homem? E eu hoje vamos orar por doentes, mas o tema principal não é cura. Vocês logo vão perceber qual é o assunto principal dessa noite a partir dessa palavra. O que estava acontecendo em Jerusalém nesses dias? Verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa. Uma festa em Jerusalém. Qual era? A Páscoa. Ó, pastor, falando de Páscoa perto do Natal, não te preocupa, eu não vou falar da Páscoa em si. Eu quero falar, meus irmãos, que quando tinha a Páscoa, a população de Jerusalém era em torno de 100 mil pessoas. Era uma cidade grande já. Roma, por exemplo, na mesma época, tinha 1 milhão de pessoas. Roma era quase o tamanho de Porto Alegre. 2 mil anos atrás. Vocês estão vendo o negócio, não é pequeno. Jerusalém, 100 mil pessoas. Mas nos dias da Páscoa, vinham peregrinos de todos os lados do interior e de outros países. e a população ficava em 300 a 400 mil pessoas. Então, triplicava, ou quatro vezes mais, até chegava a população. Jesus foi na festa, Jesus foi adorar a Deus também. E aí, o que está acontecendo? Verso 2. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E neste tanque, nesses pavilhões, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A cidade era murada. Muros altos, as cidades antigas eram assim, para se protegerem de ataques inimigos. Mas esses muros tinham diversas portas. A porta principal, portas secundárias e porta dos fundos. Você viu o que está acontecendo? Aonde vai acontecer o milagre? Na porta das ovelhas. A porta pela qual entravam as ovelhas na cidade que iam ser oferecidas a Deus. Era quase uma porta da morte. Dos animais. E ali na volta dos animais tinha uns puxadinhos. De cinco pavilhões, 5 barracões ou meia águas, onde havia uma multidão de pessoas também indo para a morte. Animais e homens, mulheres doentes. Todos estavam, parece que meio vivendo quase juntos ali, à beira daquela porta. O Senhor Jesus, com toda certeza, adorou a Deus no templo. Ele foi, Jesus morou no interior, a Galiléia ficava mais de 100 quilômetros no interior. Tudo isso se fazia a pé. Jesus foi adorar a Deus. No meio daquela festa toda, a Páscoa era a principal festa. As pessoas comemorando, lembrando o passado que saíram lá do Egito. Mas tem uma coisa para mim fundamental nessa palavra de Deus. Jesus foi onde estavam os miseráveis. Onde estavam os doentes, onde estavam os desesperados, onde para mim estavam até os desesperançados. 38 anos doente, não é pouco, é, meus irmãos? Não é pouco. Tem um provérbio, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Se você tem uma expectativa, você quer uma coisa da parte de Deus, ou até da parte de pessoas, e aquilo não vem, não vem, não vem, não vem, começa a surgir sentimentos dentro de nós, sentimentos como que decepção, ou desesperança, isso nunca vai chegar, eu nunca vou conquistar o que eu estou pedindo. Esse homem, depois de 38 anos, doente, ele sabia por que ele estava doente. Ele sabia que ele fez alguma coisa no passado. No fundo ele sabia. Por que que Jesus procurou, no meio de tantas pessoas, em meio de animais, pode até dizer, animais e pessoas. Pessoas ali debaixo daquela meia água, um sol escaldante. Por que que Jesus procurou esse homem que estava doente há 38 anos? Para mim, é o meu entendimento. Esse era o mais miserável. Porque ele estava doente não só, aquilo que eu disse, a paralisia que aparecia, era fruto de uma paralisia invisível. Esse homem, por algum motivo, também parou de se relacionar com Deus. Ele errou e ele próprio talvez não se perdoava e nem pedia perdão ao Senhor. E ele travou por dentro e travou por fora. Agora, esse homem com tanto tempo, Jesus deve, esse é um pior de todos, e eu vou fazer uma obra naquele que está mais infeliz entre todos que aqui estão. Agora, esse homem tem um outro sentimento. Quando o Senhor perguntou para ele: tu queres ser curado? Que pergunta para uma pessoa de 38 anos doente? Para uma pessoa que não tem perspectiva de vida nenhum? Para uma pessoa que não tem futuro? Alguém todos os dias tinha que pegar ele, levar para casa de manhã, trazer ali, porque tinha ali uma história que quando aquela água de um tanque, tinha um tanque ali fora, que quando aquele tanque borbulhava as águas, então o primeiro que entrasse era curado. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele diz, ele não disse que queria ser curado, vocês viram? Ele disse: não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque quando eu vou, talvez me arrastando, já pulou outro dentro da água e ficou curado antes de mim. Esse homem tinha uma culpa. Culpa antiga. 38 anos. Ele sabia que ele errou lá no passado. Então ele próprio, vamos dizer, como se torturava. Olha o coração dele. E agora, se você estivesse na fila do banco, ou outra fila qualquer, mas o mais comum que a gente vai é banco. E você está ali, tudo certinho na fila. A fila tem 10 pessoas. E os espertinhos vêm e sempre acham meio de furar a fila. Ou você está no trânsito, bonitinho, todo mundo engarrafado, está terrível o trânsito. E o espertinho passa pela lateral e lá na frente embica. E entra. Aí um faz isso, dois faz isso, três faz isso, quatro faz isso, 10 fazem isso. A tua paciência está onde? Já está no pé, está lá embaixo. Daqui um pouco você explode. Tem uns irmãos que já explodem logo. Peraí, furando a fila não dá, né? E não é errado falar. Talvez o errado é explodir. Mas agora, aqui vejam, 38 anos, e esse homem, a primeira coisa que diz quando Jesus lhe pergunta se quer ser curado, esse homem diz, não tenho ninguém. Ele, em outras palavras, apresenta uma queixa. É uma reclamação e ele diz, Senhor, sempre outro pula na minha frente. Como é que está o coração desse homem? Em relação a Deus, ele tem culpa. E em relação ao outro? Está amargurado. Todo mundo fura a fila, Senhor. Eu sou o pior aqui. Já estou 38 anos esperando a minha cura. Talvez teve gente que chegou doente ali há uma semana atrás. E já conseguiu pular na água. Às vezes era uma doença que não impossibilitava caminhar. A água se moveu, pula. Mas e esse homem? Enquanto ele vai se arrastando, ele perdeu a vez dele de novo. Ele tem então uma mágoa com as pessoas. Ele está chateado com as pessoas. Ele diz, olha, ele até podia dizer para Jesus, eu estou decepcionado com as pessoas porque não olham para mim. Entenderam o que está acontecendo com esse homem? Terrível. Sem chance de cura. Sem chance. Pois o Senhor lhe disse, você quer ser curado? Você quer, eu posso mudar a tua vida? Você pode sair dessa situação de paralisia, de mendigo. O Senhor, tu pode sair disso. E o Senhor muda o foco. Tira os olhos dessa água. Tira os olhos das pessoas. Tira os olhos da reclamação. E põe em mim. É isso que o Senhor está dizendo para ele. E o Senhor curou esse homem. O Senhor fez uma grande obra na vida desse homem. Não olhe mais para os outros. Sabe, muita coisa boa não acontece na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente fica, Senhor, olha os outros, Senhor. Olha os outros. E a gente se coloca como vítima. E às vezes a gente é vítima mesmo. Não estou dizendo que não. Mas o problema é quando a gente tem pena de si mesmo. Olha aí, Senhor, todo mundo furando a fila. Estava errado, estava. Mas o Senhor se apresentou para curar aquele homem. Mas mesmo antes da cura, aquele homem precisava uma cura no seu interior, que era o perdão dos seus pecados. Um homem excluído. Um homem que não tinha amigos. Como é que a gente sabe que ele não tinha amigos? Porque todo mundo que chegava ali tomava o lugar dele e passava na frente. É ruim ficar para trás, não é? É ruim quando ninguém tem olhos para nós. E agora estou chegando ao que eu quero falar hoje. Nesses dias não são dias de festa também? Olha, essa semana aqui praticamente a gente vai, o país vai mais ou menos parar. Tem empresas que inclusive pararam, porque até é melhor parar, porque não anda as coisas. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente na solidão, porque olha aqui, ó, esse homem está no meio de tanto doente, de tanta gente. A cidade borbulhava de pessoas. Mas ele estava sozinho. Tanto que ele reclamou isso para o Senhor. Não tenho ninguém. Preste atenção nas pessoas que estão ao teu redor. Talvez, às vezes, tem gente até muito falante, muito extrovertida, muito alegre. Mas lá por dentro, muitos deles são sozinhos. E também pode ter gente muito quieta e, ao mesmo tempo, sozinha. Eu gostaria de pedir, nesses dias que antecedem esse final de ano, Natal, correria, e que bom que você veio aqui hoje. E nós pedir, Deus, nos dá olhos para aqueles que normalmente a sociedade aí não tem olhos. Quanta gente miserável. Você vai ver nessas noites, a partir talvez de hoje à noite. Vai ter gente sentada no cordão da calçada, quem sabe embriagado, triste, deprimido. Outros vão querer suicídio. Essas épocas são muito, muito favoráveis para essas coisas, estão deprimidas, estão tristes. E você pode chegar com a palavra de Deus e não tem poço de água e de repente a pessoa está dizendo, eu estou decepcionado com essa sociedade, eu estou decepcionado com o governo, eu estou decepcionado com isso, com aquilo, ou com o pai, com a mãe, estou decepcionado com a igreja. Enquanto ficarmos na queixa, a cura não vem. Sabe por que não vem? Porque os nossos olhos estão naquilo ali. Por isso o Senhor pergunta, tu queres ser curado? Exatamente para tirar, para mudar a mente daquele homem. Ele tinha fé na água que se movia. Mas o Senhor chamou ele, bota a tua fé em mim. Bota a tua fé em mim e você vai ver, você vai sair da solidão, você vai sair dessa situação triste que você está há tanto tempo. Se fosse aqui na cidade, e o Senhor Jesus viesse agora, nesses dias de festa, viesse em carne e osso, humanamente, onde é que será que o Senhor iria, em primeiro lugar, ou que ele não ia deixar de ir, que seria uma prioridade dele? No hospital, lá tem muita gente abandonada, você sabia? Tem uns que nem família não tem, estão atirados lá. Quem sabe em asilos? Quem sabe em alguma casa, um palácio da nossa cidade, onde tem gente lá com muito dinheiro e solitária? O Senhor sabe onde estão os necessitados. O Senhor podia ficar lá, lá na volta do templo. Ele podia não ir lá na porta das ovelhas. Devia ter cheiro de ovelha lá. E cheiro de fezes de ovelha e urina de ovelha. E cheiro de gente doente, cancerosa, apodrecendo. Mas ele foi lá. Te coloca como amigo. Te coloca como amiga. Que vai ajudar alguém a encontrar o Senhor e sair das suas misérias. Era um dia de festas. Estavam lá debaixo daqueles pavilhões, daquelas meia-águas. Estavam lá, esperando um milagre. E o milagre nunca vinha, porque os espertinhos pulavam na frente. Pode ser que você até tenha chegado aqui nesse culto, pastor. Não vamos falar nem dos outros, fala de mim mesmo, pastor. Pode ser, tem gente que nesses dias, tem todo esse barulhão de festividade, muito foco errado, o pessoal está com foco em peru, quando o nosso foco é Jesus, amém, irmãos? Você pode ter peru, não tem problema. Pode fazer uma janta bonita lá com a sua família, amém. Desde que Jesus não fique fora. Por isso nós estamos te chamando para o culto de véspera de Natal. Não vamos fazer um Natal como os ímpios fazem. Os ímpios é comilança e bebedeira. Nós, crentes, primeira coisa é adorar a Deus. Primeira coisa. Quando eu era criança, olha, eu vim de uma família em que a fé não era tão viva. Era uma fé de tradição religiosa. A gente já nasceu numa igreja protestante, hoje se chama mais evangélica, né? Mas não era aquela fé viva. Mas uma coisa ficou marcada na minha vida, eu sei da Tânia também. Noite de Natal, era igreja. Era igreja. Ceia de Natal, eu não conhecia, nós não conhecíamos isso. Isso acho que apareceu bem depois. Essa festividade toda. Nós íamos para a igreja, voltávamos para casa. Tinha um pinheirinho, pinheirinho que a gente buscava no mato ainda. Quem buscou pinheirinho no mato aí? Galho de pinheiro antigo, né? Olha aí, ó, quantos fizeram isso. Aí tinha um suportezinho que ia uma vela, um suportezinho que tinha uma coisinha que prendia assim, com uma molinha, lembram disso? Aí naquela noite se acendia as velas do Natal, do pinheirinho. Vinha-se da igreja, acendia as velas, se cantava hinos. Olha, isso que nós era de uma fé tradicional. Eu acho que hoje tem gente que se diz avivado e Natal dos avivados virou peru. Estou te chamando para o culto aqui de terça à noite, 20 horas. E vai para casa, não é só aqui, vai para casa. Quem estiver na tua casa, seja filhos, amigos, orem, falem desse significado. E aí sim, nós temos motivo para comemorar? Temos. Porque afinal, é o Salvador entre nós, amém, irmãos? E se você perceber que alguém sozinho, solitário, por que não convidar para estar na sua casa aquela noite? Eu já passei Natal sozinho, sem ninguém. Sem ninguém. Perambulei pela cidade que eu morava, era solteiro ainda. Achei uma igreja com a porta aberta e entrei lá, porque aquela noite para mim era igreja. Ninguém me convidou para janta nenhuma e eu estava congregando numa igreja. Não tem problema, nada de mágoa, nada, esquece isso, nada de mágoa. Porque o Natal, meus irmãos, hoje a TV diz, é família, é amigo, vocês estão vendo as propagandas de TV? Num segundo plano até pode ser, mas primeiramente é Jesus. É ou não é? Primeiro é Jesus. E agora aqui nós temos que ajudar, meus irmãos, muita gente sozinha. Muita gente nessa solidão que diz, eu não tenho ninguém. Muita gente desesperada, muita gente sem esperança pela frente. E nós temos algo a dizer a eles? Temos. Temos algo a dar a eles? Temos. Temos algo a fazer por eles? Temos. Ah, mas pastor, aquela pessoa é muito má, é muito ruim e pecou muito. O Senhor Jesus sabia que esse homem aqui tinha pecado muito. Tanto ele pecou que ficou paralítico. A gente não fica rotulando. Vamos anunciar o evangelho? Vamos falar de Jesus? Que Jesus socorre as pessoas, mas como é que ele vai fazer isso? Através da nossa vida. O Senhor Jesus não mandou um anjo aqui curar o homem. Ele próprio foi lá, onde estavam os doentes de todo tipo. Por que que essa gente estava lá na porta das ovelhas? Porque ficava feio. Botar uma multidão de gente doente na porta principal de Jerusalém. Ficava feio. Afinal, vinha peregrinos, gente até rica, de tudo que é lugar do mundo. Ficava feio apresentar aqueles miseráveis. O Senhor Jesus vai na porta dos fundos. Não vai? Onde ninguém vai. E o povo do Senhor Jesus, o povo de Deus, vai onde os outros nem querem ir. Aproveite os próximos dias. Abençoe alguém. Eu tenho insistido, você já ouviu falar diversas vezes. Não gaste a sua vida contigo mesmo. Claro que você vai aproveitar a vida, você vai ser feliz, você vai usar, vai usufruir coisas boas da vida. Sim, mas não só consigo mesmo. Seja um abençoador. Dê para os outros o que o Senhor tem dado para ti. Reparte com eles. Porque quanto mais seguramos para nós mesmos, eu vou te dizer uma coisa, mais pobre ficamos. Não estou só falando dinheiro, estou falando como ser humano, ficamos pobres. Vocês viram a leitura que abrimos o culto? O homem assaltado que estava caído lá, quase morto. Passou o pastor da igreja, nem ligou. Era um sacerdote, nem ligou para o caído. Passou um outro levita, era um servidor da igreja. Passou, nem perto chegou. E aquele que todos diziam que era um homem de segunda categoria, era uma raça inferior, foi exatamente aquele que socorreu o assaltado. Talvez a sociedade aí até nos considere, ah, vocês crentes, vocês isso. Talvez nos achem que nós somos seres de segunda categoria. Não te impressiona com a opinião dos outros. Não te impressiona. Ama as pessoas. Leva Jesus para elas. Tem muita gente que até nos critica, mas está solitária. Tem muita gente que até nos critica, mas está miseravelmente por dentro. São entre esses, podemos dizer, são coxos, aleijados, paralíticos. Tem muita gente que pecou contra Deus e está sofrendo as consequências do seu pecado. Mas nós temos que ir lá anunciar Jesus para elas. Amém, meus irmãos? Esses dias que envolvem Natal, Ano Novo, são dias de oportunidade para nós ajudar as pessoas. São dias. Você vai ver, tem gente comprando para encher algo interior. Não vai resolver. Você pode comprar alguma coisa? Pode. Pode dar presente para amigos? Pode. Filhos? Casal? Pode. Claro que pode. Se alguém pode dar presente, somos nós, não somos? Nós que conhecemos o significado do Natal. Mas presente não enche coração. Se der presente, sem a questão espiritual de Jesus, você então está fazendo algo igual os ímpios fazem. Porque os ímpios se dão presente aos montes. Mas nós temos algo a mais para oferecer, inclusive aos nossos irmãos. É ou não é, meus irmãos? Aqui está o Senhor Jesus, socorrendo o pobre homem, doente, mendigo, miserável. O Senhor teve olhos para ele. O Senhor foi na porta dos fundos. É lindo isso, né? Mas agora não pode ficar só no lindo. Nós também temos que ir nas portas dos fundos das nossas cidades, onde ninguém vai. A porta dos fundos. Você já viu alguns edifícios finos? Tem o elevador social e tem o elevador para os empregados, não tem? Jesus anda nos dois, viu? Jesus anda nos dois elevadores. Tem muitos lugares que os empregados não podem entrar pela porta principal do estabelecimento. Eles entram pelas portas dos fundos. Jesus entra pelas duas. As pessoas grafinas precisam de Jesus. As pessoas pobres ou miseráveis, de todo tipo, precisam de Jesus. É isso que nós vamos fazer nos próximos dias. Você vai ver, tem gente perambulando na rua. Vá numa praça da cidade. Vai no parque da cidade. E você vai ver gente desesperada lá, quieta, deprimida, pensando em fazer bobagem. Oportunidade que nós temos de nos aproximar. Ah, pastor, eu não sei falar. Como que não sabe falar? Fala de política. Sai alguma coisa, não sai? Sai ou não sai alguma coisa? Sai, né? Fala de futebol, a maioria sai alguma coisa, principalmente os homens. Fala dos vizinhos, sai muita coisa. Esquece de falar disso tudo, então. E fala de Jesus. Temos trabalho pela frente. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor? Aleluia, Deus. Aleluia. Eu gostaria que você orasse agora por alguma pessoa que você sabe que ela se enquadraria na situação desse homem aqui. Ele estava em pecado. Eu podia dizer, esse homem estava sem Deus. Ou ele nunca teve o Senhor ou se desviou do Senhor. Que você orasse por pessoas assim, que elas estão solitárias. Porque quando falta a companhia de Jesus, ela está solitária por dentro. Ainda que cheia de gente na volta. Interceda por alguém que você sabe que pode estar até desesperado. Coloque o nome de uma pessoa, duas ou mais. Lembra de alguém? Apresenta essa pessoa ao Senhor, apresenta o nome dela. E se você puder amanhã, terça, ou durante essa semana, mas não fique empurrando muito. Visite essa pessoa. Visite-a. São dias de festa. Mas tem muita gente sozinha. Apresenta o nome de pessoas. Alguém que está desviado. Alguém que está sofrendo as consequências do pecado. Errou e não se arrepende e aí... A mão de Deus está pesando sobre essa pessoa, você até sabe. Então inclui ela na tua oração agora. Ou um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que ainda está fechado para o Evangelho. Inclui o nome dela. Inclua. Alguém que só se queixa, não embarca na conversa das queixas. Anuncia Jesus para essa pessoa. Alguém que só reclama, não embarca nisso, não te soma a ela, anuncia Jesus. Pai, nós apresentamos com certeza nesse momento centenas de pessoas diante do Senhor. São dias de festa, mas não haverá festa. Sem o Senhor não há festa. Pessoas que se entopem de presentes, mas estão vazias. Estão cheias de pacotes, mas um coração se sentindo só e abandonado. Eu te peço, ó Deus, oportunidade para cada um de nós essa semana. Anunciar o teu nome e ajudar pessoas. Você quer pedir isso para Deus? Me ajuda, Senhor. A ajudar tal, tal e tal pessoa. Você já orou por ela? Me ajude, Senhor, a ter coragem e sabedoria. Para fazer algo em teu nome em favor dos solitários e desesperançados. O nome de Jesus, Pai. Tem gente magoada. Tem gente que feriu e foi ferida. E está sozinho. A semelhança desse homem aqui. Eu te peço, ó Deus, nos dá a oportunidade. Para que como teus filhos. Nós possamos levar a luz. A luz do teu filho. Ele que é a luz do mundo. Aqueles que andam em escuridão. Ainda que eles estejam vivendo na porta dos fundos. Ainda que eles estão no meio de todos os pecadores e miseráveis. Nós vamos lá, Deus. Vamos, irmãos. Vamos, irmãs. Vamos. Vamos, Senhor. Nos dá a oportunidade. Estamos até aqui orando pelos outros, Senhor. Agora, Deus, eu quero orar por nós. Irmão, irmã. Eu gostaria que você orasse agora por você. Quem sabe, eu me referi bastante às pessoas de fora. Mas você poderia estar dizendo, pastor, o que tu falastes aí, tem a ver comigo diretamente também. Se a sua esperança também está sendo adiada, isso já vem gerando frustração e queixa. Se você julga que outros estão ganhando a oportunidade antes de você, e você já está tanto tempo na fila de Deus, eu gostaria que você agora não olhasse mais para os outros, e esqueça a sua própria queixa, e te apresenta direto para o Senhor. Queres ser curado? Agora, tanto de doenças do coração, vamos dizer, do seu íntimo, doenças da alma, e também doenças físicas. Tu queres ser curado? Bota o foco da tua fé em Jesus. O Senhor mesmo, agora mesmo, pode te elevar para um nível novo, diferente. Se você também se sente sozinho. Se você se sente, pastor, eu estou completamente adoentado por dentro. E alguns de nós até já mostram isso no corpo. Eu devo te dizer nesta noite, há esperança para você. Há esperança, e ainda que tenha muito barulho de festa, o Senhor tem olhos para ti. O Senhor tem olhos para ti. Apenas creia. Creia. Você não está esquecido aos olhos do Senhor. Não está esquecido jamais. O Senhor não te marcou para a miséria. Ainda que algum de nós tenha errado, mas o Senhor não definiu que você está perdido, não. A chance é dada de novo. Obrigado, Senhor. Se você agora gostaria, por qualquer motivo que eu citei durante toda a palavra, você gostaria de chegar aqui na frente, no altar de Deus e orar, chegue agora aqui. Chegue aqui. Pode vir aqui à frente, por qualquer motivo. Hoje acabei falando bastante dessa questão da solidão, desses tempos de festa, em que muitas pessoas estão sozinhas, sem esperanças. Outros estão com suas queixas. Mas se o Senhor te tocou, pode vir aqui à frente, quer te ajoelhar aqui. Chegue na presença de Deus, pode vir, o altar. ele é do Senhor e tudo que é do Senhor é teu, é meu, tudo que é do Senhor. Se você também tem uma doença física, pode vir, pode vir. Afinal, Jesus curou esse homem e era Páscoa. Jesus cura no Natal também. Jesus cura no Natal. Pode vir. Aquele homem que Jesus curou, ele, a Bíblia diz, toma o teu leito, mas não era uma cama, era uma esteira de palha que dava para enrolar e botar debaixo do braço, não era um colchão. Um miserável não teria um colchão lá no meio de tantos outros miseráveis. Apresenta a tua causa agora. E se você tem alguma coisa para resolver com Deus, resolva. Pode ser isso, às vezes está impedindo um milagre. Se você tem algo para resolver com alguém, determine isso agora, Senhor. Me dá força e sabedoria para resolver uma pendência. O tanque de Betesda se chamava Casa de Misericórdia. Aquelas pessoas queriam se banhar na misericórdia de água. Mas o Senhor banhou aquele paralítico na misericórdia do céu. Na misericórdia do céu. Pai, muitos irmãos e irmãs estão aqui diante do Senhor. E nós nos unimos juntos na oração. Primeiro para te agradecer. Que o Senhor visita a porta dos fundos. Aleluia. Ovelhas e animais estavam destinados à morte ali. Mas o Senhor tirou o homem de lá. Aleluia, Pai. Agora aumenta a fé de cada um dos irmãos e irmãs. Aqueles que estão aqui à frente. E de todos que, mesmo não chegando aqui, estão juntos nesta oração. Situações de saúde, cura os enfermos, Deus. Cura os enfermos, Deus. Talvez tenha doenças graves aqui no meio. Tem outras doenças já antigas, de muitos anos. Mas nós vimos que o Senhor curou o homem de 38 anos, há 38 anos doente. Ministra cura aqui, Deus. Todo tipo de doença. Sara os enfermos. Há poder no teu nome, Senhor. Nós sabemos que há poder no poderoso nome de Jesus. Sara os doentes. Podemos dizer, é Natal, Senhor. E se o Senhor curou na Páscoa, o Senhor cura no Natal. Faz um milagre, libera o poder. E eu ministro a tua graça sobre todos aqui doentes, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Também, Deus, se alguém se sente sozinho, esquecido, desamparado, solitário, a tua presença agora preenche o coração. Olha para Jesus, meu irmão, minha irmã. Não olhe para os outros. Não olhe para aqueles que furam a fila. Não olhe para aquilo que te decepcionou. Não, tira os olhos de lá. Queres ficar curado? Não diga mais, não tenho ninguém. Você tem um amigo. O amigo Jesus. Mais que um amigo, o Senhor Jesus. Mais também que Senhor, o Salvador. Faz a obra, Senhor, fortalecendo a fé agora. Fortalecendo a fé. E quando a gente levantar daqui desta oração, levantemos como leões fortes. Se chegamos abatidos, vamos levantar fortes, por causa que o Senhor nos deu uma ordem: levanta, toma teu leito e pode ir para casa em paz, no nome de Jesus. Seja assim, Deus, seja assim, para o louvor do teu nome. Amém, Pai. E amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Fique aqui na frente ainda. Levante. Levante e fique aqui na frente. Eu não sei se você já recebeu a bênção ou não. Mas eu queria te convidar a cantar um hino. Esse aqui. Se você já recebeu, cante. E se você não recebeu, cante. Tem que ter fé para dar o louvor para Deus antes de receber. Não tem que ter fé? Muitas das nossas coisas que nós ofertamos a Deus é já como gratidão. Eu estou te convidando a dar uma gratidão antecipada. Eu sei de irmãos que já fizeram propósito alguma vez com Deus, e isso é cada um particular, de dar dízimo antecipado do que nem tinham recebido. Por isso que eu disse, você e Deus. Isso não é pedido nem na Bíblia, mas é um propósito. Você tem fé para dar o louvor antes de receber? Talvez já recebeu, não sei. Fé, fortaleza interior, um milagre na sua saúde. Você pode dar esse louvor para Deus? Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti. Expressa o teu amor, a tua gratidão. Experiências, expressa teu amor por mim. Glória a teu nome, Senhor. Levastes o meu fardo, glória, me perdoando. Aleluia, dá glória para Deus. Te buscando. Aleluia, ai Jesus. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Glória a Teu nome, Senhor. Te louvamos. Maravilhoso. De fato, o Senhor é maravilhoso. Não imaginamos mais a nossa vida sem o Senhor. Eu não consigo imaginar, nem você, né, meu irmão, minha irmã. E nem queremos a nossa vida mais sem o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Também o poder que o Senhor nos dá para superar lutas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor olha para nós. Seja qual for o momento que estamos passando. O Senhor olha até para as nossas misérias. Obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Deus bendito. É tão bom pertencer a Ti, Senhor. Que segurança, que paz. É muito bom ser do Teu povo, ter sido gerado pelo Senhor, Pai. Ser Teu filho, Tua filha. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Teu filho, nosso irmão mais velho, é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. É muito bom ser do Senhor. É muito bom. É muito bom. Nesse mundo acontece o que acontecia ali na porta das ovelhas. Salve-se quem puder. Nesse mundo é assim. Mas na igreja não. Na igreja, nós temos inclusive compromisso um com o outro. Não temos, irmãos? Precisamos crescer cada vez mais nisso. E ao sair por aquela porta, saiba que tem gente triste, solitária lá fora, que precisa de nós. Amém? Amém?